numa distribuição Abril Vídeo. Um gaiato no navio. São Marshmallow, São Paulo. Nada liberta tanto o coração quanto o despertar de um tolo de suas tolices. Colégio Preparatório Stephen Wood. Isso chegou para você esta manhã. Obrigado, diretor Timmons. Oh, mas que ótimas notícias. Oh, meu querido pai providenciou para que eu parta imediatamente do colégio amanhã, depois da formatura. E ele reservou uma cabine de primeira classe no Queen Catherine. Obviamente. Deus perdoe se tivesse que sofrer qualquer tipo de desconforto. Sim, sim, bem pensado. E como tenho certeza que já sabe, diretor Timmons, eu vou assumir a direção de nossa cadeia de hotéis no belo e ensolarado Havaí. Sim. Estou certo de que deve ser tão excitante quanto ser um diretor frustrado e mal vestido, não? Jovem Nathaniel, este colégio e eu fizemos infinitos esforços para ensiná-lo a ser mais condescendente com o próximo. Como um fidalgo, respeitar as pessoas que o rodeiam é tanto uma tarefa quanto uma obrigação. Sinto muito, senhor. Eu só estava pensando de que pobre cadáver o senhor teria roubado esses sapatos. Bom Deus! Você é mesmo uma criatura odiosa, não é? Ah, vamos. Foi só uma brincadeira. A origem do chapéu coco pode ser encontrada na virada do século. A maneira mais simples e mais popular de cumprimentar com o chapéu é um método da Rua Chapman, e é feito desta forma. Nathaniel, pode sentar-se, mas não é justo pedir que continue sua apresentação na presença deste primata risonho. O filhinho do papai perdeu o rebolado. Nathaniel, já que está tão ansioso em interromper as apresentações com suas maneiras infantiloides de sempre, por favor, venha aqui e apresente o seu trabalho. Com todo prazer, meu caro e mal pago professor. Okay. licença. Isso, meus tolos e estúpidos colegas, é um chapéu derby norueguês do século XIV. Poucos exemplares existem atualmente e encontram-se ou expostos em museus ou em poder de jovens extraordinariamente ricos que, por um acaso, têm o pênis avantajado. Bem, adeus, Nathaniel. Você agora é oficialmente um fidalgo. E eu espero, sinceramente, que você cumpra seu dever com dignidade e humildade. Boa sorte. Diga ao seu pai que eu enviei minhas recomendações. Ah, claro. Eu acho que eu tenho uma foto no traseiro dele aqui na minha carteira, caso você queira beijá-la. Oh, Nathaniel, o que vai ser de você? Não se preocupe comigo, Timmons. Minha vida nunca vai ser nada menos que perfeita. Ei, fique com isso. Vá tomar uma cervejinha, Paspalho. Ok, põe essa carroça para andar. Muito obrigado, motorista, por ter aberto a porta para mim. Foi muito gentil, seu pateta. Até nunca mais, criatura horrível, abominável e nojenta. Você está dirigindo muito rápido. Diminua um pouco. Não tão devagar, imbecil, mais rápido. Mas por que foi que parou este carro horroroso? O que você pensa que está... Saia já desse carro, seu moleque de merda. O que você... O que pensa que está fazendo? Eu simplesmente insinuei que você tem a coordenação motora de um chimpanzé de laboratório. Bem-vindo ao mundo real, rapaz. Ótimo, então eu vou entrar aqui de novo. Eu não sei por quê. Ei, ei, ei! Volte já aqui, seu... Minha bagagem, vou mandar prender você. Oh, Deus. Estou prestes a iniciar uma pequena caminhada. O primeiro exercício de minha jovem e privilegiada vida. Eu rogo, por favor, que não deixais eu transpirar. Ok. Aqui vou eu. Isso. Um, dois... Ei, estou andando. Ah! Ah! Ah! Ah! De Golden. Oh, muito obrigado. Obrigado. A minha luxuosa suíte no Queen Catherine espera por mim. Estarei lá no instante, amigos. Ancorador de Queen Catherine. Sim, finalmente. Ok, aqui vou eu. Ei, cuidado. Ah, lá, mulher. Ai, credo, coisa horrorosa, coisa horrorosa. O que é isso? Ai, cuidado. Sai pra lá. Eu não aguento mais. Para com isso, essa gente fedorenta desse lugar. Eu já não aguento mais. Você, velho. Eu preciso desesperadamente de ajuda. Oh, bem. Do que é que precisa, garotinha? Ah, estou vendo que você é um membro das classes menos favorecidas, mas eu acho que talvez você possa me ajudar. Oh, Deus, certamente espero que sim. Eu estou vagando por este vilarejo imundo, tentando encontrar o Queen Catherine. Será que você não teria uma ideia de onde ele estaria ancorado? Ah, você sabe o que você é? Você é um daqueles fidalgos, não é? Puxa, mas que gracinha. Okay. Cara, mas que roupa linda. Esse é o seu uniforme de primavera, Está mesmo uma fofura, mas é tão adorável. Puxa vida. Você me lembra da minha sobrinha Sally, garota formidável. Ela é nutricionista. Oh. Ei, não quer comprar um macaquinho? Não, eu não quero comprar um macaquinho. Tem certeza? Não, eu já vou indo. A sua família deve ter muito orgulho de você. Tudo bem, a gente se vê, docinho. Ei, espera um minuto, camarada. Jennifer, volte aqui. Vem cá. Eu posso dizer onde está esse tal navio? Pode mesmo? Bem no fim dessa rua, logo ali. Maravilhoso. Bem, eu acho que eu tenho que me apressar, não é? Porque eles vão começar logo o banquete. Oh. E eu devo dizer, eu estou faminto. É, por que não estaria? Garotas grandes têm apetites grandes, não é? Eu não sei. Ouça, faça-me um favor. Não deixe que eles sirvam aquele bife de segunda, tá? Não. Entende o que eu digo? Tente o filé mignon. Oh. Isso. Bem, foi um ótimo conselho. Claro, humilhe-se um pouco. É claro. Ok. Sabe, eu devo dizer que para um pobretão mal cheiroso como você, até que tem um coração decente, senhor. Puxa, obrigado. Eu não vou encostar em você, nem apertar sua mão, nem chegar perto de você por causa de tudo isso, tá? Sim. Então eu já vou indo. Muito obrigado. Ok, boa sorte. Ok, lá vou eu. Bem, ok. Ouça, boa viagem, hein, Suzy? Tchauzinho. Adeus. Pense em mim, tá bom? Puxa vida. Puxa vida, como eu detesto esses frescos. Ei, eu estou procurando pelo capitão do navio. Estou vigiando o navio até todo mundo voltar do almoço. Ah, que bom que atrasaram a partida só por minha causa. Muito bom. Aqui está o meu cartão de embarque. E agora, por favor, me leve aos melhores aposentos, pois eu estou precisando muito de um banho quente. Que dia. Eu não posso deixar ninguém entrar no navio porque eles estão... Eu entendo. Estou muito mal arrumado para embarcar, mas eu presumo que o capitão entenderá dadas as circunstâncias. Puxa, você conhece o capitão? Posso dizer que sim. Ele deve toda a carreira dele ao meu pai. Podemos? Bom, ok, já que conhece o capitão. Ok, ótimo. Rapaz! O quê? Mas esse é o rebocador que vai nos levar até o Queen Catherine? É um navio. Eu entendi. Esse aqui é o Queen Catherine, um daqueles navios temáticos, é? Sim, eu já li sobre isso. Onde os passageiros podem se sentir em uma outra época como réis mortais. Deliciosamente chique. Degrau. Ah, sim. Eu sei que são degraus. Eu já vi degraus antes. Esplêndido. Bom, acho que o melhor quarto que a gente tem é do capitão. Eu acho que ele não vai se importar, já que você conhece ele. Puxa, vocês cuidaram mesmo dos mínimos detalhes, não foi? Parabéns a todos. Você entende as coisas muito rápido, não é? Eu nunca fui bom em entender as coisas. O capitão disse que eu sou burro como a porta. Assim que o modalisca dança. Ok, bem, obrigado por isso. O que quer que tenha sido? E agora chega dessas suas tolices e vá buscar o consome para mim antes que eu me recolha, está bem? Bom, garoto, agora sai. Obrigado. Okay. Bom. Consome. Acho que é uma palavra nova para rango. Boca, imbecil. A minha cabeça já está doendo bastante. Desculpe. Eu, por um segundo, achei que era minha avó. Certo. E ela morreu. Ótimo. Aqui está seu consumo. Eu agradeço muito. Agora, por favor, assegure que eu não seja perturbado até amanhã de manhã, sim? Ok. Ótimo. Tchau, senhora. Poxa. Tempero forte, né? Muito robusto. Seu amigo chegou. Ele já se arrumou para dormir. Não, meu burrice, Einstein. Achei que estaria com fome, então trouxe um chiclete. Não coma tudo de uma vez, miolo mole. Chiclete. Muito bem, escutem todos. Vamos arpar hoje à noite e continuar navegando até de manhã. Vamos descer nossas redes ao nascer do sol e pegar aqueles safadinhos escamosos enquanto ainda estiverem grogues. Então, Sky, o que você acha? Já deixamos com bastante água. Tudo bem, não teremos problemas esta noite. Ah, ok, acho que eu vou dormir. Mantenha o curso. Como o senhor quiser. Tudo em cima. Vou dormir aqui agora. Toma assim. Como vai? Muito bem, obrigado. Que surpresa é essa, rapazes? Temos um clandestino meio doido aqui. Agora escutem aqui. Eu não sei que tipo de tolice está acontecendo, mas é obviamente dolorido. Eu já entendi. Isso faz parte da encenação, não é? É claro. E vocês todos são atores fingindo ser bêbados imundos. Bravo, bravo a todos. Vida longa ao teatro. Estou perdendo alguma coisa aqui? Mas que droga. Esse imbecil pegou o navio errado. Agora esperem um minuto. Vocês, o quê? Estão querendo dizer que este não é o Queen Catherine? E vocês não são a tripulação bem treinada para atender a todos os meus desejos? Não. Estamos aqui só para pescar e feder, garoto. Principalmente o segundo. Ok. Tudo bem, ouçam. Obviamente houve um pequeno mal-entendido aqui. E eu acho que eu embarquei no navio errado, ok? Eu peço desculpas, mas tudo terá um final feliz. É só dirigirem essa coisa para o Havaí e me deixarem lá. Ótimo, fim da controvérsia. Agora vamos degustar um chá com bolinhos de mel. Que tal? Me dê permissão, capitão, e eu mato ele. Eu não devia ter tomado aquela última garrafa de rum. Cavaleiros, não me deixem sozinho. Voltem aqui, não me façam correr. Vamos. Você também. Venha. Me parece óbvio que vocês não têm ideia de com quem estão falando. Sabem, eu sou um fidalgo. E se continuarem atrasando a minha chegada, eu vou mandar meu pai processar todos vocês e serão enforcados. Você caiu de cabeça quando era criança? Escute aqui, seu pavãozinho fresco. Vamos ficar no mar pelas próximas 3 semanas até pescarmos uns peixes. Então, a menos que você queira virar isca, trate de ficar longe de mim. Não me deixe falando sozinho, seu leão marinho falante. Esse assunto não é negociável. Odeio isso. Minha peruca batismal! Eu a tinha desde a infância. Bom, agora não tem mais cabeça de melão. Ali, com a graça de Deus, flutua minha hombridade. Vamos dizer assim, uma caixa de chocolate com nozes de 5 quilos se você desviar este navio para o Havaí. Compreende? Desculpe, mas eu passo. Estas meias aqui são feitas de pura seda importada da Baninha. Elas são suas, se me levar para o Havaí. É? Pois as minhas meias são de pura lã. E estão nos meus pés faz mais de 3 semanas. Se você não sumir daqui, vai acabar engolindo elas. E se meu pobre pai não tiver notícias minhas em breve? Eu nem sei o que pode acontecer. Eu tenho medo que ele fique desesperado e tente se matar. Ei, que tal aprender um pouco de grego, hein? Ah. Gatinga, paxinga, castinga. Uh-huh. Isso quer dizer, eu beijei uma garota. Okay. Patuca, cachuca, estabuca. É. Isso quer dizer, eu quero namorar uma garota. É, muito bem, ótimo, ótimo. É. Catinga, cauinca, calinca. Você sabe o que quer dizer isso? Não, eu não sei. Você não sabe. Não tem ninguém nesse barco que não seja monstruosamente insano. Oh, e de enlouquecer. A minha paciência acabou. Eu não aguento... Olá. Eu não posso culpar você por ficar aqui sozinho. Não há nenhuma companhia agradável neste maldito navio. Desculpe, mas eu não posso conversar enquanto estou vigiando. O Capitão Graybar disse que eu tenho a atenção de um macaco de circo. Bom, eu não acho que o Capitão Graybar está qualificado para tecer críticas sobre o caráter dos outros. Desculpe, eu não falo espanhol. Me perdoe, parece que eu esqueci seu nome. Kenny. Kenneth, o Capitão tem passado por um grande estresse recentemente. Ele está precisando de umas férias. Quer dizer que nem na escola? Isso, como na escola. Agora, você não gostaria de ajudar o seu cansado capitão a descansar os seus pobres ossos? Ah, sim, eu acho. Se você acha que ele gostaria disso, o que eu tenho que fazer? É magnificamente simples. Hoje à noite, quando todos estiverem dormindo, mude o curso do navio e vamos para o Havaí. Você acha que é capaz disso? Claro. Eu não sou muito bom para entender, mas eu conheço mapas muito. Então ele vai ficar feliz com isso, é? Oh, sim, com certeza. Na verdade, eu ouvi dizendo a alguém... Puxa, seria danado de bom se eu pudesse passar uma noite ou duas no Havaí. Parece mesmo com ele. Você imita muito bem. Certo. Então, depois que todos tiverem caído na bebedeira, nós colocaremos nosso pequeno plano em ação. E lembre-se, este é o nosso segredinho, certo? Ok, muito bem. Você é mesmo um grande risonho, não é? Suíno, porco imundo, beca. Bem, os porcos estão todos dormindo. Ok. Acho que tudo o que temos que fazer é desviar 250 graus a noroeste. E nós vamos direto para o Havaí. Ótimo, faça isso agora. Ok, deixa eu girar isso aqui. Ok, estamos indo para o Havaí. Ótimo, ótimo, bem. Bom trabalho, garotão. E sabe o que mais? Quando chegarmos às ilhas, eu vou comprar para você uma maçã bem grande e vermelha. Puxa, obrigado. E é burro feito uma porta. Após um breve desvio, minha vida estará de volta ao rumo correto. Não se preocupe, papai. Estarei com você no piscar de olhos. Que estúpido. Senhor! O que pensa que está fazendo? Pare com isso, não é hora de brincadeiras. Pare imediatamente. Estou tentando. Não está tentando o suficiente. Oh! Fique longe de mim, fique longe. Ok. Diabo! Droga! Todos vocês venham para cá já! Rápido, rápido, rápido! Talvez eu devesse jogar a âncora. Pô, oh, você acha que isso ajudaria? Eu não sei. Eu não sou muito esperto, lembra? Então faça isso, deixe qualquer okay. coisa, certo? Ah. Oh, o que vai ser de nós? Não se preocupe, parece bem pior do que é. O quê? Ah! Ah! Ah! Nade já para cá e controle esse navio! Diga ao Capitão Gray Park, eu espero que ele goste do Havaí. E lembre pra ele que a margarina tá acabando! Oh, volte aqui! Não pode fazer isso comigo! Volte! Volte aqui! Controle o mastro! Certo, Capitão! Oh, pare com essa loucura! Descargue! Segura o lado! Ok, Capitão! Eu não estou gostando nada disso! Parece que foi ideia do Kenny tirar a gente do curso. Não parece coisa do Kenny. Ele é burro, mas não faz nada sem uma. São os garranchos dele. E se esta coisa estiver certa, olha para onde ele trouxe a gente. Minha nossa, o poço do inferno! Kenny! Venha já aqui! Eu não vi aquele animal em lugar nenhum! Ei, o que é isso aqui? Ah. Vem cá, seu almofadinha! O que significa isso? Vale. Bem, eu simplesmente sugeri ao Kenneth que talvez fosse divertido se mudássemos o curso para o Havaí! Ai, caramba! Se eu soubesse que ele ia ser jogado ao mar por uma rajada de vento, eu jamais teria sugerido! Sou o machado da minha frente se não quisesse juntar a ele! O quê? Eu não! Se eu tivesse ouvido meu tio Fred fosse agora uma droga de açougueiro, não estaria nessa enrascada dos diabos. Ah, não, papai, mas eu queria ser um marinheiro. Olha só essas velas. Droga, Boucher. Nunca sairemos daqui. Droga da rede está em pedaços. Que diabos eu vou fazer agora? Pescar com as mãos? Que coisa. Estamos numa encrenca feia, Greybard. E agora o que vamos fazer? Quer dizer, o que é que você acha? Me dá uma ideia, que tal? O motor inundou, o mastro principal caiu e temos um rombo no casco que está fazendo água. Que ótimo! E agora? Que opção nós temos agora, rapazes? Ora, a única coisa que podemos fazer é encontrar um porto seguro e ancorar o barco. Bem, como você sabe, só há uma ilha no Poço do Inferno e eu não gosto nada da ideia de ir para lá. Eu gosto menos ainda de ficar à deriva até terminar boiando feito linguado. É, eu também não suporto linguado. Acho que não temos escolha. Ou vamos para aquela ilha ou vamos acabar afundando. Se ficarmos no Poço do Inferno mais tempo, essa vai ser a menor das preocupações. Porque esse lugar aqui traz má sorte. Em vez de ficar sentados aqui filosofando como um bando de comadres, vamos para a maldita ilha, consertamos o barco e caímos fora desse lugar. Digo que temos que nos livrar do cara azarento. Ele é a má sorte. Certo. Assim que chegamos à ilha, nos livramos dele. Mandamos ele catar coquinho ou coisa assim e caímos fora. Tá bom, capitão. Certo, catar. É isso aí. Ah, por favor, não me machuque. Eu sou frágil como um gatinho. Eu sou mesmo. Eu não faria nenhum... Cala a boca. Fica quieto. Escute aqui, rapaz. Você nos meteu nessa enrascada. E eu estou muito perto de transformar sua cara de pavão em isca. Eu sinto muito, mas eu deveria ficar ofendido. Não me chamam de pavão desde que eu tinha... Cala a boca! Daqui para frente, já que perdemos um homem, você vai fazer todo o trabalho sujo, fedorento e cansativo que tiver para fazer aqui. Entendeu? Tem alguma notícia boa? A notícia boa é... É que talvez eu te deixe viver. E se você se comportar direito, deixamos você no Havaí Japão. Para onde diabos você está? Obrigado, capitão. Obrigado. Era o que eu queria ouvir. Obrigado. Vamos por partes. Primeiro, tire essas roupas de manequinha e vista os trapos do Kenny. Que Deus tenha sua alma. E eu quero que você se lembre da cara espinhenta dele cada vez que colocar as suas botas. Certo. Eu só espero que as botas tenham um solado adequado, porque eu tenho um problema nos pés. Ah! Yuck. Ok, aqui vou eu. Fique calmo, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Oh! Consegui, a cabeça saiu e o que tem dentro fede. Isso é tudo, acabei. Oi! Vamos, está indo muito bem. Oh, Deus, o quê? Ah, eu sinto muito, não é... Oh! Foi ele. Ah, aqui tem uma coisa que a sua cabeça de bagre não vai estragar. E não pare até que cada centímetro desse convés esteja limpo feito um banheiro de igreja. Por incrível que pareça, tem gosto de mazepá. Vai entender. Me desculpe, poderia me explicar essa tarefa para mim mais uma vez? É uma coisa que poderia chamar de vigilância à distância. Vamos te dar corda para que fique navegando atrás de nós. E tudo que tem a fazer é ficar de olhos abertos procurando barcos, carros, discos voadores, coisas assim. E exatamente quanta corda vão me dar? Uns 3 metros, mais ou menos? Uns 2 quilômetros. Isso parece meio incomum. Mas eu acho que sabem o que fazem. Ei, mais uma coisa. É mesmo verdade que não se deve beber água do mar? Essa é nova para mim. É tudo água, né? E demos uma barra de chocolate ao leite. O que mais você quer? Muito bem, marinheiro. Agora caia fora daqui. Em uma semana, quando seu turno acabar, dê um puxão na corda e a gente traz você de volta. Ok. Eu estou indo. Mas eu não gosto nada dessa ideia. Mande um cartão postal, Daisy. Boa viagem. Grande ideia, capitão. Finalmente um pouco de paz e sossego. Água. Montes de água. Tédio. Que outro nome teria? Entediante. É entediante. Odeio isso. Odeio isso. Odeio isso. Odeio isso. Odeio isso. Que calor. Eu estou queimando. Tem que ter um bronzeador por aqui. O que é isso? Óleo de cozinha. O hidratante da mãe natureza. Oh, isso vai servir. Fator de proteção 15, me parece. Ok. Você não sabia disso? Não sabia? Bum! Está na hora do almoço. É, está na hora do almoço. Vamos arrumar algo para comer. Vamos. É, vamos comer esse lindo pãozinho. Vamos comer. Hein? Olha que cor linda. Mas o gosto não é bom. Eu preciso de algo para beber. Rápido. Vamos. Eu estou com sede. Vem aqui. É bom dia, madame. Gostaria de comprar um burrico. Tem uma liquidação de burricos até quinta-feira. E visite o nosso departamento de roupa de cama. E faça uma economia espetacular em abóboras estereofônicas e bolas de boliche fosforescentes. Ei, cara, componha-se. Kenny! O que está fazendo aqui? Eu só dei uma passada para dizer, aguente aí. Está fazendo um ótimo trabalho. Oh, muita gentileza, Kenny. Bem, continue trabalhando. Bonsoir. Ele abriu uma porta na água. Ok, bem, sabe, a maioria das pessoas pensariam que estavam malucos por ver uma coisa dessas, mas felizmente eu tenho uma mente aberta a esse respeito e não vou... Agora eu sei o que está pensando. O que pode ser mais estranho do que um grande gordo bolinho voador? E que tá um pouco de tabaco? A gente se vê por aí, garotão. Que gracinha que ele é. Agora é oficial. Nathaniel Mayweather ficou maluco. Eu estou com febre de sol, ou febre de mar. Eu estou com algum tipo de febre. Vejam, vejam, eu posso voar. Eu sou um periquito. Alguém me deu uma semente de girassol. Oh! Semana? Na verdade, já faz 9 dias. O tempo voa. Provavelmente vamos ter que rebocá-lo daquela balsa. Se tivermos sorte, ele morre depois de algumas horas. Esse cara não existe. Eu voltei, amigos! Oi! Muito obrigado. Oh, saudações, amigos pescadores. Eu nunca pensei que ficaria tão feliz em ver vocês aqui nessa banheira fedorenta. Oh, Big Ted, obrigado. Um sanduíche de boas-vindas. Você está com muita energia para quem quase morreu de insolação. Oh, você é muito observador. Eu teria mesmo morrido se não fosse pelo Homem-Tubarão. Homem-Tubarão? Bem, a julgar pela aparência dele, esse é o nome mais apropriado que eu consegui encontrar. Ai, eu odeio esse cara. Isso que você está falando tinha o corpo de um tubarão e os braços e cabeça de um homem? Era assim mesmo. Santo peixe voador! Choque! Quem diabos é Choque? Meio homem, meio tubarão. A lenda diz que um barco viking afundou no Poço do Inferno há 500 anos atrás. E um dos vikings foi salvo da morte por um tubarão que se apaixonou por ele. Bom, você sabe como é. Uma coisa leva a outra e... E o viking transou com o tubarão. E eles tiveram um filhote. Choque. Quando você pensa que já ouviu de tudo sobre o Poço do Inferno, aparece uma outra lenda nojenta. E o pior é que Choque é meio imprevisível, ele... É amigável num minuto e depois ele te odeia. E agora que ele deu uma força pro garotão, deve estar seguindo a gente. Isso pode ser encrenca. Por que ele é tão imprevisível? E alguém sabe? Estamos falando de meio homem e meio tubarão. Deve ter havido algum tipo de defeito nos cromossomos num cruzamento desse tipo. Ei! Dê uma olhada nisso! Oh, oh Deus! Me poupe de mais uma dessas maluquices! Minha nossa! Ela está com mais barba que um palhaço desempregado. Puxa, deviam chamar esse lugar de Poço da Loucura. Porque é bem louco. Ah, eu vou me sentir melhor depois de sair dessas águas. Essa ansiedade de estar num lugar estranho e misterioso está me dando gás. Caramba! Adeus! É, luzes roxas são sempre um bom sinal. Aqui estão. Seus peixes em forma de gatinho. Uma invenção minha, muito obrigado. Eu achei que podia dar um toque pessoal à hora da refeição. Paps, eis o seu gatinho. Miau, miau. Está uma delícia, Paps, uma delícia. Saia da minha frente, por favor, retardado. Ah, puxa, puxa. Tome um cafezinho. Bem, eu acho que... Paps, você é uma figurinha, é? Onde está o nosso levado capitão? Ele sabe que é hora do jantar. When I go ashore and get my pay, I'll go and meet my estimate. She'll hike her skirt and toss her shoe. She'll clean my pipes, my buddies too. Don't need a church to find my way, 'cause I've found heaven with Essie Mae. Essa foi a coisa mais bela que eu já ouvi. Parecia mel escorrendo dos lábios de um anjo. Saúde. Oh, capitão, me fale sobre tudo isso. Me fale sobre o mar. O que ele significa para você? Basicamente, dinheiro. Eu venho de 6 gerações de pescadores. Todos com o mesmo objetivo na vida. Pescar peixes, vendê-los, se embebedar e arrumar mulheres. Acho que nem Aristóteles teria dito melhor. Uhum. É, pode-se dizer que eu saí da barriga da minha mãe com galochas nos pés e uma vara de pescar nas mãos. Poxa, pobre mulher. Não sei não, capitão. Estou começando a pensar que são pessoas como você que viajam pelo mundo afora feito bichos cabeludos e sujos que realmente sabem o que é importante na vida. Ok, rapaz, estou oficialmente cansado de você. Cai fora. Tem certeza? Às vezes, quando bebemos demais, tendemos a dizer o contrário do que nós... Toma! Tá bem, está respondido. Já estou saindo. Les enfants, je suis un démon. Et c'est bon de chanter légèrement. Elle était bon de chanter bon. L'autre est bon, bip, bon démon. Elle était pour l'autre. Meu Deus! Ela é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Todos os meus instintos mais baixos estão me dizendo que foi Deus quem predestinou o nosso encontro. Olá, senhorita! Senhorita, com licença! Puxa, que sorte é minha. Eu me apaixono de cara pela primeira vez na vida e ia por um cadáver. O quê? O que você está fazendo? Graças a Deus, ainda existe uma chama de vida nela, afinal. Obrigado. Eu te devo essa, hein? Olá. Seja bem-vinda. Puxa. Seu idiota! Sabe o que acabou de fazer? Arruinou a minha chance de estabelecer um recorde mundial. Como é? Eu estava dando a volta ao mundo a nado. Maryland a Maryland. E já estava na metade do caminho, até você estragar tudo. Não, você só estava lá boiando, feito um rato numa piscina. Eu estava dormindo. E por ter me trazido a bordo dessa lixeira flutuante, eu violei as regras definidas pelo Comitê Mundial dos Recordes. Em nenhum momento o corpo do nadador deve entrar em contato com nada sólido. Sim, mas tecnicamente eu não sou sólida. Minha textura parece mais com pão molhado. Droga, eu sabia que ia dar azar nadar no poço do inferno. Oh, veja, você está com alga marinha presa em você. Deixa me tirar. Tire as mãos de cima de mim. Minha peruca. O destino realmente nos uniu. Olha, fique bem longe de mim. Atenção, cavaleiros. Por favor, suba até o convés superior. Eu tenho uma surpresa para vocês. Vamos, rapazes, olhem só o que eu tirei do mar. É um lindo peixinho que este criado de vocês pescou sozinho. É, nada mal. Acho que serve. De onde diabos você vem, mocinha? A última coisa que precisamos é de mais um clandestino. Em primeiro lugar, eu estava cuidando da minha vida quando seu filho me puxou para bordo. Em segundo... Nunca mais me chame de mocinha, a menos que queira perder o resto dos seus dentes. Que coisinha brava, hein? É, quer que eu dê uma surra nela, hein? Eu queria que ela me batesse. O que acharia se eu desse um chute no seu traseiro? Vamos, cavalheiros, por favor. Eu sei que essa conversa vulgar faz parte da vida dos pescadores, mas a Trina é a nossa convidada. E até que a levemos para Maryland, poderiam moderar a linguagem? Ah, então vamos levá-la para Maryland, né? Que diabo virou isso aqui? Um barco de lotação, é? Poxa, eu nunca vi um homem se rabichar tão rápido na minha vida. Em rabichar? Agora eu fiquei confuso. Isso não acontece só com animais? Tapado. Absoluta, total e completamente tapado. Eu nem mesmo sei porque é que continuo dando ouvido a esse cara toda. Agora ele vai ter companhia naquela ilha. Papis, eu acho que você pode ir lá para baixo e jogar, se quiser. Obrigado, viu? As coisas estão se arranjando. Isso é bom. Um momento de paz. Darcida! Continue dançando! Que linda! Mas que bando de idiotas! Trina! Trina, fico tão feliz que tenha decidido juntar-se a nós. Eu estava aqui apresentando um showzinho para os rapazes. Então é isso que vocês fazem para se divertir? Humilhar um imbecil? Tá certo que ele é um paspalho, estúpido e trapalhão. Mas não podem tratá-lo como um animal. Sabe de uma coisa, Trina? É engraçado que tenha dito trapalhão, porque há mais ou menos uma hora eu cometi um erro e usei o seu diário de viagem para acender o fogo. Não sabe escrever esse diário há 15 anos, seu animal. Desce, seu animal. Bem, eu... Puxa, eu estou fazendo sucesso hoje, hein? E essa daqui é para você. Olha, olha. O que é isso? Tenho medo de falar. Choque. Deve ter visto que estávamos humilhando o garoto e agora ficou bravo. Se ele continuar atacando, vamos passar a noite no fundo do mar. Nós temos que jogar o cara pra fora. Esperem aí. Talvez tenha outro jeito. Manda ver! Aí vai seu amiguinho Nathaniel Shock. Vá brincar com ele, sim? Seja bonzinho. Ele engoliu. Oh, Skunk, Skunk, você é um gênio. Pela milésima vez, não me beije. Por que sempre tem que esconder suas emoções, Sr. Marshall Man? Me dá três. Três? Muito interessante. Babs? Seis. Seis. Oh, é tão relaxante aqui em cima. Olhando para... Olhando para o céu, com aquelas coisinhas brilhantes que piscam. Eu esqueci o nome técnico delas. Estrelas. Que seja. Pensando no futuro e o que ele reserva. E eu estava pensando que mataria por um bife com queijo e uma garrafa de scotch. Oh, Trina, eu não sei como ou por que isso aconteceu comigo, mas... eu estou desenvolvendo sentimentos muito profundos por você. Apesar do fato de você ter o refinamento de um cavalariço. Adorável. E devo dizer também que esses sentimentos não são apenas do tipo carnal. Isso é um alívio. Escuta, Nathaniel. Eu venho trabalhando em metalúrgicas desde que tinha 9 anos de idade. Quando fugi do reformatório. Sou uma andarilha de coração solitário. Entre o meu trabalho e a natação, não sobra muito tempo para que eu possa namorar. Você me entendeu? Não, eu sinto muito. Eu só estava pensando em como é divertido torrar sementes de abóbora. Eu já mencionei que estou caidinho por você, hein? Que maravilha. Sempre fico lisonjeada quando o psicótico se apaixona por mim. Sem problemas. Mas eu não vou falar mais. Zip, acabou. Você precisa descansar. Além disso, você está me cansando com essa conversa incessante na minha orelha a noite toda. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Foi muito bom quase ter me comunicado com você. Garota, você está lá em cima no meu conceito, sabia? Você é mesmo demais. Sabe, honestamente, eu acho que vamos ter alguma coisa. Ei, belos sapatos. Eles são... Aposto uma. Eu cubro. Estou nessa. Paps. Seis. Seis. Isso não faz sentido. Fomos dormir faz pouco tempo, estava 30 graus. Agora estamos congelando até os ossos. Poço do inferno, não faz nenhum sentido. Essa observação já está gasta. Oh, olha só. Veja aquilo. Minha nossa! Será que alguém podia ligar o aquecimento? Eu pedi à camareira mil vezes para não abrir a janela do meu quarto. Ótimo, bom dia, Pax. Puxa, esse tempo parece inverno. Ei, vamos fazer bonecos de neve. Vamos, venha. O que vamos fazer, capitão? Não podemos ficar sentados e congelar. Não me diga. Ok, imbecil. Você vai para a proa e avisa se tem algum iceberg. Skank, Ted, vocês dois a bombar deste bordo. Eu e Papo vamos fazer o melhor que pudermos. Ei! Mulher! Levante o traseiro daí, garotinha. Temos muito o que fazer. Caramba! Onde é que nós estamos? Fique em cima e mantenha seus olhos grudados nos icebergs. Consegue fazer isso? Vá se ferrar! Eu acho que vou passar sem isso. Muito obrigado. Legal, acertamos um. Droga, avise antes de bater no iceberg. Não, agora entendi. Desculpe. Esse método está funcionando bem. Eu não sei muito bem o que isso significa, mas um iceberg gigante acabou de piscar para mim. Nada muito promissor, hein? Caramba! Eu não sei como dizer isso, rapazes, mas encontraram um novo amiguinho. Do que ela está falando agora? Nossa, um picolé ambulante. Ah, senhor, saiba que é muito mal educado fazer uma visita sem um convite formal. Desculpe, eu não entendi. Meus ouvidos são ruins. Pegue alguma coisa para bater nele. Isso vai adiantar? Eu é que sei que uma situação dessas qualquer coisa serve para tentar. Agora, ataque ele! Ataque ele! Vamos! Vai lá, Skank. Fura o olho dele, faz alguma coisa. Ah, eu tenho que telefonar. Acerte! Acerte! O que você está fazendo? Acho que está bem claro. Estou tentando pisar nos calos dele. Ah, sai já daí. Garoto doido esse aí, né? Mantenha ele ocupado. Pegue, eu tive uma ideia. Vamos, rapaz. Eu vou ter um obituário vergonhoso. Surrado até a morte por um iceberg humano gigante. Muito bem, seu geladão safado. Que tal um café bem quente? Desculpe, acabou o café. Derreta, seu cara de maqueta congelada. Acabou, derreta. Acabei com ele. Ah, boa mira. Ah, cappuccino gelado. Obrigado, garçom. Cacete! Fico todo arrepiado só de olhar pra lá. É, parece com o que se vê depois de uma garrafa de uísque e umas linguiças estragadas. Conseguimos! Ah, obrigado! Obrigado! Muito bem, agora chega! Você me tá em jogos! Ok, não vamos perder mais tempo. Eis do que precisamos. Madeira, folhas de coqueiro, sapé, resina de árvores e um monte de cascalho. Pra quê? Pra fazer um bolo? O objetivo é sair daqui antes do pôr do sol. Portanto, não enrolem. Eu quero pescar alguns peixes antes dos 90 anos. Olá. Cavaleiros, posso conversar com vocês sobre uma coisa que está me embaraçando? Me deixa adivinhar. Sua amiguinha nadadora está dando um gelo em você, não? Eu não entendo. Ela parece totalmente desinteressada, apesar do meu obsessivo assédio. Já beliscou o traseiro dela? Elas ficam loucas. Vou dançar para ela de cuecas até que ela te note. Foi assim que consegui com as minhas últimas partes. Não, não vai funcionar. Quando se trata de mulheres, eu sou cheio de dedos. Eu sou tão estúpido. Bum! Bum! Espera aí. Eu já pensei numa pessoa que pode ajudar com esse seu probleminha. Oh, Deus! Eu sei o que está pensando, Sr. Skank. Quem? Bom, dizem que tem uma mulher nessa ilha que já ajudou muitos camareiros inexperientes a passarem de meninos a homens. Ela pode trocar o seu óleo muitas vezes, até os domingos, entendeu? Não, mas continue. O lado ruim é que ela não é fácil de encontrar. Mora numa caverna, no alto da montanha. Eu não ligo. Eu faço o que for preciso para conquistar Trina. Como é que eu encontro essa mulher? Vamos, me dê o endereço certo, está bem? Você terá que se enfiar na selva e encontrá-la eventualmente. Muito bem, ótimo. É isso que eu vou fazer. Então, muito obrigado, amigos tripulantes. Eu estou indo. E quando eu voltar, já serei o homem. Bom Deus, ele foi encontrar a Kelly. E nunca, nunca mais foi visto de novo. Enfim. Poxa. Está conseguindo. Está subindo numa montanha de verdade. Bom, é isso aí. Boa sorte, Nathaniel. Seja forte. Eu serei, Nathaniel. Muito bem. Vamos, Nathaniel. Ok. Olá! Olá! Como vai? Mas o quê? Com licença, senhorita. Quem é você? Eu sou o jovem Nathaniel, o camareiro do Filthy Whore. E eu... Skank disse que você poderia... Não fique envergonhado, camareiro. Eu Eu sei por que você está aqui. Ah, você sabe? Ótimo, bem, isso nos poupa um bocado de tempo. Puxa, você deve gastar uma fortuna em luvas. Entretanto, eu não poderia ajudá-lo com seu problema a menos que responda aos três enigmas da ilha. Oh, claro, parece divertido. Pode mandar. Como é que a lua saúda suas filhas? Bem, se ela for uma dama refinada, e eu tenho certeza que é, ela provavelmente saúda suas jovens filhas com um tipo de presente. Talvez uma caixa de balas ou produtos de beleza, e depois elas vão ao shopping lanchar. Divirtam-se, garotas, tchauzinho, esse tipo de coisa. Por que não faz uma pergunta difícil? Quais são as sete contradições de Xiripa, guardião do Equador? Oh, puxa. Eu sabia essa também. Esqueça. Essa me deixou sem resposta. Eu sinto muito. Tem alguma coisa a ver com o sistema métrico? Ah, esqueça. Isso é perda de tempo. Vem até aqui, docinho. Você me encantou com sua inocência, Debilaide. Oh, ótimo. Bem, você sabe o que eu sempre digo. Sempre seja você mesmo. Vamos, temos que terminar antes que meu marido Murigan volte. Oh, ok. Uma já foi, agora só faltam cinco. Eu vou levar a noite toda. Ok, pode fazer tudo, né? Puxa, isso é diferente. Eu troquei o óleo! E como? Oi, Trina. O que aconteceu com você? Bem, digamos apenas que eu finalmente aposentei meu lado feminino. Como uma cobra, troca de pele. Você parece tão forte e confiante. Nem um pouco idiota. Eu vou mostrar a você tudo o que eu aprendi. Eu só espero que eu não sinta falta de quatro braços adicionais. Olá, querido. Como foi seu dia na loja? É muito gentil chamar aquilo de loja. Mas sabemos que é só um buraco na montanha. Trabalhou muito duro? Duro? Não muito. Eu vendi uma escova de dentes elétrica para um duende voador. Bem, não desanime, querido. Tenho certeza de que as coisas vão melhorar depois da publicidade. Ah, a quem estou enganando? Foi uma ideia estúpida abrir uma loja de departamentos aqui nessa ilha. Quer dizer, por mim, eu voltaria a devorar javalis selvagens e dormir na praia o dia inteiro. Pare de falar assim, Mulligan. O que, que é isso? Edlinda, ela deve ter esquecido aqui. Ah, do que está falando? Sua irmã não vem aqui há meses. Peixe congelado? Um pescador esteve aqui, não foi? Claro que não. De onde tirou essa ideia boba? Oh, E o que me diz disso? Maldita mulher! Você me prometeu que depois do casamento ia parar de ajudar marujos solitários. Você não me entende. É chato ficar aqui nessa caverna o dia inteiro. Pelo menos eu podia arranjar um emprego. Ah, não. Eu avisei há muito tempo que minhas mulheres não trabalham fora. Onde você vai? Eu estou indo chutar o traseiro de um certo marinheiro. Traga pão na volta. Oh, É uma linda paisagem, não? Uhum. Me lembra a cidade de Long Island. Ei! Para onde será que estão indo? Ah, que maravilha! Os rapazes devem ter conseguido consertar o navio e estão fazendo um teste. Parabéns, cavaleiros! Você não está entendendo. Aqueles idiotas estão deixando a gente. Estamos completamente abandonados. Trina, você quer ter mais fé na raça humana? Eles nunca fariam isso comigo, porque me tornei um deles. Estamos ligados. Nathaniel, como é que você pode ser tão ingênuo? Bem, como é que você consegue ficar aí parada e... Nossa! Um passarinho está querendo me dizer que aquele cara ali é o Mulligan. Ele descobriu sobre mim em Cali e agora deve pensar que eu estou lá no barco. Dá pra ver a interrogação na minha testa? Sim, bem, é uma história complicada. Eu conto pra você depois. Mas agora temos que ajudar nossos amigos. Por quê? Eles deixaram a gente aqui. Eu espero que ele mate todos. Mate! Puxa, mate! Pare com destrua! Isso. Trina, pare! Como seu atual namorado, eu ordeno que você me ajude. Puxa! Nathaniel, nenhum homem falou assim comigo antes sem sentir o peso da minha mão. Por algum motivo, quando vem de você, eu até que gosto. Oh, puxa, ok. Apague esse fogo por 5 segundos. Sim, querida, nós estamos numa missão oficial de resgate. Vamos. Minha nossa, o que é aquilo? Oh, Skunk! Senhor esperto! Senhor mestre da mitologia, o que é aquilo? Não faço ideia. Só um cara grandão, eu acho. Temos que nos livrar dele antes que coloque as mãos no Filthworld. Rápido, rápido, rápido! Quem foi o sujeitinho que transou com a minha mulher? Ah, que é isso, senhor? Não seja rude com a gente. Nós não transamos com ninguém, especialmente com a sua mulher. Se tem uma coisa que eu odeio, são os espertinhos. Vamos, rápido, mais rápido, mais rápido. Vamos, garoto. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Isso, Trina, isso. Eu assumo daqui. Eu acertei você agora, seu gigante, malfeitor, criatura com cara de vendedor de sapatos. Ei! E agora? O que eu devo fazer? Matar você separadamente ou jogar você no navio junto com seus amigos e sentar em cima? Não. Fui eu quem fiz amor com sua respectiva esposa. Os outros são inocentes. Você tem ideia do que eu faço com caras que dormem com a minha mulher? Discute sua decepção com eles tomando um chocolate quente? Quase. Eu decepo suas cabeças com um cortador de unhas. É? Vem cá, seu pequeno canalha. Na verdade, eu acho que eu passo nessa. Mas eu ficaria feliz em lhe dar um depilador de pernas. Vocês não têm armas ou coisa parecida? Será que não podemos fazer nada? Podemos olhar para o outro lado. Isso vai ser horrível. É o choque! Eu acho que ele ainda sente alguma coisa pelo sujeito. É isso. Puxa! Você vai pra baixo! Yeah! You bet! Aí, garoto! Adeus, Doce Choque. Não esquecerei você. Meio homem, meio tubarão, resultando num perfeito cavalheiro. Suba a bordo, garoto! Ajude! Aí, garoto! Ajude! Ah, vamos, vamos! Estou tão orgulhosa de você, Nathaniel. Essa foi a coisa mais corajosa e bizarra que eu já vi. Salvou nossas vidas, garoto. Eu sabia que era bom. Você é o melhor cavaleiro que já tivemos, seu cara de pau. Nada mal para um lazarento. Obrigado. Vamos mudar. Você toca e nós dançamos para você. Bem, eu acho que eu já peguei tudo. Qual é o problema, amigão? Não é hora de bancar a Molóide. Agora você é um homem. Acho que vai voltar com a vida de fidalgo daqui pra frente, né? Ah, nada de peixe frito ou chocolate para o nosso camareiro. Amigos, eu estava pensando. Eu tenho certeza que meu pai daria empregos a todos vocês aqui no hotel. Vamos, garoto. Somos só um bando de velhos pescadores. Tudo o que sabemos fazer é pescar. E feder. Certo. Mas agora o mar faz parte de mim também. Ele corre nas minhas veias e pelos meus órgãos e pela minha bexiga. Não seja bobo, campeão. Seu lugar é aqui, com seu pai. Afinal de contas, você é um fidalgo. E deve se orgulhar disso. Adeus, Big Ted. Obrigado. Até mais, garoto. Consiga uma boa dupla de mulheres havaianas por mim, hã? Ok. Skunk. Ah, se cuida, garoto. Paps. Oh, Paps. Você foi como um avô beberrão e violento que eu nunca tive. Ah, pare com isso. Está deixando meu olho de vidro embaçado. Oh, capitão. Vai ser mais duro me despedir de você. Eu me senti mais próximo de você o tempo todo. Você é como aquele espantalho daquela clássica história infantil. O Mágico de Oz. Não, não, eu acho que era o Grande Gatsby. Boa sorte, garoto. O peixe frito não vai ser o mesmo sem você. Não, tudo bem, não faça isso, não faça isso, vai me fazer chorar. Cai fora, eu... cai fora, garoto, cai fora. Trina. Trina, qual é o problema? O que foi? Você está bêbada? Nathaniel, nunca daria certo entre nós. Você tem essa vida sofisticada te esperando aqui. E eu não faço parte dela. Posso reservar um jatinho para sua viagem de volta? Não. Obrigada, mas eu planejo voltar nadando logo depois do almoço. Ok, um aperto de mão. Bem, um aperto de mão acho que serve. Adeus, Nathaniel. Adeus, Trina. Bem, estou indo então. Adeus a todos. E que seus dias sejam repletos de alegria. E boa sorte. Adeus. Adeus. Adeus. Olhe para você, sujo, mal vestido, desalinhado. Bem, espero que esteja feliz. Você tem a honra de ser o primeiro Mayweather a cheirar como um gambá. Mas é o cheiro do mar. E não existe cheiro mais honesto e admirável. Oh, meu Deus, está delirando. Eternia, o que é que eu vou fazer com você? Onde, em nome de Deus, você está indo? Isso é para você. Volte já aqui, garoto. Você perdeu o juízo. Nathaniel? Trina! Trina, você ainda está aqui? Sim, eu estava quase partindo. Meu bife com ovo já está bem digerido. Me escute, eu quero passar o resto da minha vida com você. No mar, com a tripulação do Filthy Whore, como uma grande família unida e feliz e ligeiramente desajustada. Tem certeza de que é isso que quer? É, eu tenho certeza. Eu afastei permanentemente os talheres de prata da minha vida e os enterrei a 6.000 milhas abaixo da face da Terra. É, quer dizer, é linguagem figurada, né? Claro que fazer isso seria insano, né? Oh, Nathaniel. Suas palavras derretem como manteiga em meus ouvidos. Vamos, Trina. Temos um barco para alcançar.